dentes e cabelos. São movimentos corriqueiros. Passa da roupa ao perfume no pescoço. Quem sabe atos impensados. Todo dia você brilha o dia todo. Um raio de sol na minha cabeça. Como nunca eu vi a plástica constituída. É traço fino em papel de qualidade. Tudo em nobre moldura. Eu não quero mais voltar para.